Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Mateus capítulo 11 e verso 25. Com esse texto das Sagradas Escrituras, nós estamos nesta manhã de terça-feira trazendo até os vossos lares a mensagem da Palavra de Deus. Durante esses dias do início do ano, as pessoas que têm ido ao templo, e eu tenho recebido inúmeros contatos de pessoas que nos ouvem, e eu quero pedir para vocês que tenham paciência comigo. Às vezes eu até pergunto o nome, mas eu não lembro, não estando na hora com a caneta, um papel para anotar. Mas vocês, queridos, que são amados irmãos e amigos, aqueles que vêm no templo até para nos conhecer, ou na minha sala, orar comigo, eu quero dizer que é um prazer saber que estes programas, eles têm mexido com a vida dos meus irmãos, dos meus amigos. E eu tenho certeza que hoje não será diferente, porque o Senhor, Ele ocultou estas coisas, como nós lemos, dos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos. Os pequeninos não é aquele que não tem cultura, não. O pequenino não é aquele que não tem um diploma na parede, não. Tem pessoas com poder aquisitivo alto, com várias faculdades, e que são pequeninos do Senhor. Os sábios são aqueles que se acham. Mas nesta manhã, daqui a pouco, nós vamos trazer uma reflexão da Palavra de Deus, e eu quero convidá-los para logo mais, a meio-dia de hoje, como todas as terças-feiras. Terça passada foi um mover de Deus, nós lembramos da terça passada. E a casa do Senhor, aquele subsolo onde estamos reunidos, estava ali com muitas pessoas adorando e servindo ao Senhor e recebendo de Deus as bênçãos para a sua casa. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Certa vez, Jesus se deparou com uma figueira que só tinha folhas. A figueira provavelmente tinha um aspecto muito bonito, muito bom, mas não tinha fruto. Com apenas uma frase de Jesus, aquela figueira secou. Uma vida sem fruto, uma vida vazia, sempre terá, sem dúvida, um fim triste. Enquanto estivermos neste mundo, é preciso fazermos algo. Quem não vive para servir, não serve para viver. É preciso servir. Certo dia, um assaltante atacou uma senhora e disse-lhe: Minha senhora, a bolsa ou a vida? Sem alterar o seu semblante, aquela mulher idosa e equilibrada respondeu: Escolha você, pois ambas, a minha bolsa e a minha vida, estão vazias. Ainda que você fale muitas línguas, ainda que você seja cientista, de vasto conhecimento, ainda que você seja milionário, dono de fabulosas fortunas, ainda que você seja a pessoa mais religiosa da sua igreja, da sua paróquia, saiba que sem Cristo a sua vida é vazia, pois sem Cristo eu nada posso, sem Cristo fracassarei, Sem Cristo estarei vagando como a nau sem vela irei. Mas com Cristo eu tudo posso, com Cristo não falharei. Com Cristo Jesus eu sempre venço e em seu nome triunfarei. Eu te convido nesta manhã, aceite a Cristo. E para aceitar a Cristo é você abrir a porta do teu coração, porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e juntos cearemos. Palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que quero nesse momento orar com você. Nós sabemos, ó Pai, que Tu amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, e nós podemos ser alvos da misericórdia, do amor, e nós louvamos a Ti pelo nosso entendimento, porque caiu o véu da incredulidade, dos nossos olhos caiu as escamas, e nós podemos compreender a palavra. E eu sei, Senhor Jesus, que talvez em algum lugar onde tenha alguém me ouvindo, está com dificuldade de crer na salvação eterna, na vida eterna, porque tem que deixar os prazeres efêmeros e mundanos desta vida para conduzir-se uma nova criatura, ser um novo homem. Ó Pai, permita que a mente dessa pessoa seja aberta, que ele possa imaginar e viver, Senhor Deus, uma nova vida por fé, sabendo que aquele dia em que nós adentraremos a eternidade, ali estaremos para sempre com o Senhor. Oro pelos enfermos, oro pelos problemáticos, pelas pessoas que oram comigo, aqueles que estão junto do rádio, aquelas pessoas que curvam-se de joelhos e que, Senhor, nesta hora, a Tua mão se estenda e o milagre aconteça. Em nome de Jesus, se é espiritual, que haja poder divino agora para repreender essa força dos infernos. E se for problemas de saúde, eu creio no poder da oração da fé. Responde-nos, ó Pai, agora e sempre. Amém e amém. Música.